كيف ابو انا ابو ابو وزارة حصاب سكوتا ابو بخير حصاب لا تنتهي هم يوم اسمه 5-2-0 اسمه اول ساكل انجا 2-0-8-0-9-4-2-4-0 graus 1-0-9 solicitando pouso, puxando 0 Enter exato, pode mandar 0, gol 0-9-4 Azul 2719, controle Salvador, acena identificação, deixa ver chegada a ponto para o nível 050, ajuste o altímetro no 019. E a BOC para 050 com 1019, Azul 2719. Controle Salvador, se aqui linha decolado, vai cruzar 2600. 26. A matrícula da aeronave está colada 17. É o Serra Kilo Índia. Entre, acendo o código transponder 5554. 5554? Troca para 5554. 5554, ok? Então, 9105, chama agora a torre 118, décima 95. 2905, canal 1005. Cruzou 3000, interceptando a Puca, o cruzando 4000 agora, acionado 5554, Serra Kilo Índia. Agora está livre, canal 1005. Acho que vai ficar bravo, autorizado, cruzando 735, tá passando. Bora 094, solos 28, direita solos, 2-1. 2-1-0-1-4 Salvador Índia Paulo Salvador, bom dia, 1-0-9-4, livrou? Completa final, reduza para a velocidade de aproximação, chame sobre 118, decimal 9. Sim, chutando 3296, reduzindo, tá? Papo Papa Serra Kilo Índia, apresenta autorizado, Vadreto Conde. Direto Conde, Serra Kilo Índia. Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. Copiado, auto-claro, obrigado, 631 Ouro. Azul 2772, serviço radar encerrado, 5, 6 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível de voo no 60 e chama agora o controle Ilhéus 120, décima 1. Ilhéus 120, Ouro 2772, Azul, bom dia. Papa Ponta Julieta, Hotel Romeu, para o serviço de informação de voo e alerta, chama o centro Recife 128, décima 8, alterne 126, décima 0. Autorizado, 4-9204. 1105. Sol 231, direito Sol 1209. Direito 1219. 1219. 1219, confirmado. Tá 9105, autorizando o táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 9105. Fica bravo. Pouso pistão no 0, V2 no 0 graus e no 1-2. Autorizado, pouso pistão no 0, 3896. Bomba 02, após aeronave final no 0, autorizado ele é manter aqui no 0. Número 48 pronto, copia, senhor, já teria cuidado. Afirmativo, número 48. Número 48, autorizado Serra Bravo, Mike Oscar, conforme rota, plano de voo, nível 350. Decola pista no 0, primeira curva à esquerda, perfil de saída Puca, Jamo, Caju, transpondo 5025, controle em 120, acima 8. 0, Maceió, rota do fulano, decola esquerda, puca, chama o caju. 025, transpondendo 208 ao controle, posição é a 8, ou no 648. No 648, corrigimento correto, você pode aproximar, posição 08. Tudo 719, terça via, chegada para 2010, NH10. 1-9 autorizado, final ILS X-Ray, estão no 0, reporte, estabilizar no localizador. 2-7-1-9, sucesso dia, 2019, reportará estabilizado, 2-7-1-9. Avatar Juliette, eu tenho o meu controle. Meia no Solos 33, direita, X-Ray, trote, controle Solos 1-2-1-1. 2-1-1, Olivata, 3-8-9-6. 0.8, GNM1-4-0. Autorizado, Maceió, nível 3.5-0, decola da 1-0, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. Transponder 5022, controle 1208, GNM1-4-0. Correto, contingimento, chama ponto por expressão 02. Portanto. Solo Salvador Azul 9204 para o táxi, PB de 62, 5 horas, alternamos o Recife. Carlos Azul 9204, transando táxi até a série do Pátio 3, reporta na série do Pátio 3. Passa até o Pátio 3, reporta na 9204. Pátio da Juliette, TAN 9105. TAN 9105, autorizando a ingresso Pátio 1 na posição 07. Pátio 1-07, TAN 9105. Paulo Salvador, muito boa, 3896 na Alfa, na 3 Cota. 3896, autorizando o táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 3896 da TAM. Limpos 01, mantenha a perna do vento, aguarde instruções para gerar base. Vai manter a perna do vento, aguarde instruções para a base, limpo 01. 204 para Pátio 3. Azul 9204, atento ao Airbus 320 da TAM, passando para frente, autorizado ingresso no Pátio 1, até o ponto para a pista no 0, via Índia, torre 11895, que nega 1019, Azul 9204. Chico Arbós, Pátio 3, Pátio 1, Índia, 1895019. Pegaram o trabalho 9204. 02. 1-1-2, contato radar, suba para nível 100, saída Coral. Saída para 100, na saída Coral, rumba é o 02. Juno, rumba 02. 3896. 3896, autorizando ingresso para Tiuno via Juliette, posição 05. 05, tá 3896. Sobre final, pistão 0, Olimpo 01. Condições de ingressar no patinão com segurança, tentou até R. Ó, tá bem distante já, tô 3296. Golf India Golf, pátio 3, reboque, autorizado o início do reboque. Reporta na saída do pátio 3 para ingresso no patinão. Golf India Golf. Golf India Golf, autorizado até o ingresso da ONU, obrigado. Olimpo 01 no final, sem lançar o trabalho. Zero 01 autorizado, toque arremetido, pista 10, vento 210 graus, alto não. Autorizado, toque arremetido, pista 10, 01. Para descida, o CA aqui, o Índia. Você sabe que o Índia para descer, né? Afirma, você acha que o Índia? Gente, está a 2 minutos e meio para a posição Conde, o serviço radar terminado, para a descida, chama o controle. Aracaju em 120, decimal 3. 203, você acha que o Índia voa? Boa. Good morning, 161, Lima. Vamos ver se está aqui, Apollo 1. Vamos ver se está aqui, Apollo 1. Vamos ver se está aqui, Apollo 1. Vamos ver se está aqui, após decolagem, informe que irá manter pro até a liberação do controle. 451, após a decolagem, mantém pro até a liberação do controle. Decolagem autorizada, pista no 0, vento 210 graus, 99. Precisa decolagem no 0, azul 4451. Número 2, número 5, pronto, copy. Correio de volta, 51. 61, eu acredito Sierra Bravo, Sierra Papa, conforme a Fly Pair Route. Deploy level 360. Runway 10, first turn to your right, dial departure after leader, motiva transition. Mike Oscar Tango, Victor Alpha. Squawk 5011, control 120, decimal 8, go 1621. Boa, 61. Clear de São Paulo, Congonhas, first level 360, fly a Fly Pair Route, Runway 10. Essa aí de Dael, Leda, Motiva, 5011, Stock in, Salvador, Departe, 120, 180, go 161. 161, just let's call here again, 5011. Okay, 5011, go 161. 161, read my call, let's report ready to start up under position 09. Oh, back, go 161. Push your back, acionamento, go no meio, 42. 1648, autorizado, pois se chama táxi, posição 08. Salvador, 1208, azul 4451, boa. Azul 2719, pista livre, pouso autorizado, pista no 0, vento 210 graus, 89. E pouso azul 2719. controle Salvador, azul 4451, na sua escuta, mantendo o eixo de decolagem, passando 1500 pés. 4451, contato radar, botar em nível 340, mal cruzador, meu pé escorre direita, predileda. 500 vindo para 340, passa 2000, direita, predileda. João 1630, autorizado, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Pistão 1-0, alinha e mantém, João 01, recepcionando o vento. Gente, Olimpo 01, faça 9360 pela direita, reporte receptando perna do vento. 9360, reportará. Olimpo 01. Azul 2719 no solo 43, livrou a direita, Foxtrot, controle solo 121, décimo 1. 211, 2719. Salvador Bozo 2719, livrou na sua. Azul 2719, autorizado Taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, centro da Juliette 2719. Zona 0 grau, zona 0 nota. Livre de colégio, zona 0, 1630. Torres, Salvador, muito bom dia, Azul 9204, quantos para dono 0 pronto, tem condições de colagem imediata. Azul 9204, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Gente, vai alinhar e manter o 9204. Fim de agosto, ciente, bom dia. Passando no 648, gol 184 a bordo, 2 horas, Aracaju. Tá autorizado o táxi até através da posição 62, vou no 648. Até através da 62, vou no 648. Controle Salvador 1-630. 1-630, contato radar, suba para nível 370, saída PUCA. Saída PUCA, subindo ao 370, está visual no setor, vai de Aracaju. Autorizado Jamo, gol 1630. Jamo da presente, 1630, muito obrigado. Da Juliette, 2719. Gente, azul 2719, 80 ao redoque. Pela posição 04, atrasando a graça no pet 1, na posição 03. Servo mesmo. 2719, ciente da aeronave, vamos tomar cuidado para a posição 03. Confirmando, a aeronave da Gol, que está agora na sua esquerda, vai aguardar a gente ingressar depois que a aeronave terminar o pushback. Após a aeronave ingressar no 04, você está autorizado no ingresso no pet 1 de Juliette para a posição 03. A aeronave no travessão do Medusa aguardará. 2719. 4, decolagem autorizada, pista 0, vento 2, 1, 0 graus, 1, 0, 9. Decolagem autorizada, 1, 0, 9, 2, 0, 4. Bravo para a Vitória da Conquista, agora só um minuto, cópia confirmação em tio Pátio que se encontra, Pátio 5. Gente, prepara a saída Arbor Elefa, informação em curso Lima. Azul 9204, decolada aos 47, controle Salvador, 120 decimal 8. 208, boa, 9204. Olímpio 01 na guarda para girar a base. Guardando base 01. Taxa até o ponto de 090, a torre 1189, QNH 1099, 348. Olímpio 01 autorizado, girar base, reporte final. Reportar a final, girando base, Olímpio 01. Forte a 20 milhas de Salvador, Charlie Fotão. Contra Salvador, muito bom dia, azul 9204, perfil da Momo, cruzando 1.600 pés. Bom dia, azul 9204, contato radar, suba para o nível 150, saída da Momo. 150, libera das restrições da 15ª milha, senhor? Afirma. Obrigado, 9204. 4451, chama o centro Recife, em 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 25, 133, 95, uma boa. Call tower 18195, move 161. Então, isso que indireta agora são na sua cópia, prepara a saída da rua LF para a Vitória da Conquista. Final, tem embaixado travado, Olímpio 01. Gente, Olímpio 01, autorizado toque arremetido, pista 10, vento 2, 10 graus, 109. Autorizado toque arremetido, pista 10, Olímpio 01. Número 30, chama o centro Recife, em 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685, 2545, voo 630. Bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. O Whiskas, cabelo, número 5.4. Paulo, meu Whiskas, cabelo, copiou, 5.4. Autorizado Serra Bravo, que o deck Victor conforme rota, plano de voo, nível 280. Decola pista 17, primeira curva direita, perfil de saída, Arbor Elefa. Transponder 5036, aciona controle 120, decimal 8. Papai Romeu, Whisky, Oscar Brava. 5, codejamento confirmadamente UPOB no pátio acesso. Gente, no pátio 5 para acionamento, chama a torre 11895, Papa Romeu Escasso Cabral, vovô. Solo, vamos passar com o Papa Tango, Eco Delta Fox, agora no 1.4, número 2. Prepara a corredora da Chepa, Morro de São Paulo. Pode, gente, confirmadamente a altitude, no meu país? Afirmo. Papa Tango Lima Kilo Bravo, número 3, para a cobra, preparado para sair da Arbor, eleva para o nível 100, Vitória. Papa Tango Whisky India Delta, agora sim, pronto, cobra, nível 065, para a Vitória da Conquista. Zero para a direita, reportará, interceptando perna do vento, limpo 01. Ponte Delta, prossiga pelo litoral Zulu Índia Papá, prosseguindo para o cruzamento da terminal, Zulu Índia Papá. Pulando o corredor forte, Zulu Índia Papá. Controle Salvador 120.8. 120.8, 648, bom. Eu sou 9204. Na escuta, chefe. São Paulo. Aqui é o. José Serra, novembro, papapá, conforme rota, plano de voo, 1.10, de altitude. Decola a pista 1.7, primeira curva direita, corredor acha o transponder, aciona 0135, Rio Controle em 1.20.8. Autorizado morro, Rio Pés, decola 1.7, no axé, 0135.08, está aproximando no pátio 5, cabelo. Gente, no pátio 5, confirma somente o PB. 1.09. 09 no POD, para acionamento no pátio 5, Eco Delta Fox, chama a torre 11895, bom. Para a torre, obrigado. Pago Eco Delta Fox, para o pátio, o pátio 5. Tapatão Eco Delta Fox, chame no ponto de espera da papá, ajuste altímetro no 09. 309, vou chamar a papá, bom. Go 1621, catch for takeoff runway 10, wind 210 degrees, 10 knots. Clear for takeoff runway 10, go 1621. Gente, confirma somente o problema. Informa a torre para o bem 11895, Lima Kilo Bravo. Pronto. Aqui é Sarava. Tu 9204, voe para onde por aqui? Tira presente 9204, gato. Sexta 9106 para Fortaleza, autorizado no nível 370, conforme rota, pinga de voo, decola, pista 10. Primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo, transição frente transponder 5054. Controle em 120.8, da 9106. É só confirma o nível, senhor. 370. Autorizado por plano 9106, 370 para Fortaleza. Topo de luz 19. Decola da 10, curva esquerda, Momo Frotti. 5054, transponto 208 ao controle. Correto, protegimento. Chama pronto 107. Portanto, 9106. Vai chamar, obrigado. Para o táxi do Chané 6140. Nós temos 146 no POB, autonomia de 2 horas e 12, alternado, é... 8-0, Dark, à direita Índia, ponto para pistola 0, chama a torre em 1-1-8-9-5. Quem negar 1-0-1-9, o Oxana 1-1-4-0. Radar contact contact level 360, there departure. 360, request fly direct to maximum position 161. To clear to fly direct lead intersection, go 161. Fly direct to lead intersection, go 161. Controle Papa Roma aqui na Fatal, 1 minuto da rotatória. Charlie Alpha Tango, no momento estou recebendo um tráfego ainda sem contato rádio com o controle, à sua esquerda, 2 milhas, esteja atento ao tráfego, o Charlie Alpha Tango. Tá no visual, senhor. Controle ao patrulha 04. Tono 648, tudo restrito ao nível 200. 200 restrito, gol no 648. Foi pro de Caju, gol no 648. Caju na prova no 648. 3204, confirma o código acionado. O 0167 decolou de Simões Filho com prova na rota agora. Gente, e esteja atento, tráfego 2 horas, uma milha também prosseguindo para rotatório, o helicóptero esquilo, patrulha 04. Avisou ao contrato, 04. Alfa Tango, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 900. 1895, grata. Patrulha 04, atento ao esquilo e o P3 no circuito de tráfego da pista 1-0, chama a torre 1-8, decimal 95. Chama lá 10895, está atento do tráfego 04. Saída 1, transição prontíssima, aciona 5057, patrulha de saída 1-900, decimal 8, gol 1-094. Correto, cotejamento, chama pronto, fuja, transição 1-0, gol 1-094. Salvador, patrulha 04. Patrulha 04, torre Salvador. A rotatória para pouso no pátio militar. 1125, decimal 45. 2625, 45, 648, gol. Forte através norte da torre, patrulha 04, Kenega 1-0-9. Reportando através norte da torre 04. Torre Oxané 6140.0.04. Papatango Eco Data Fox, decolagem autorizada, pista no 7, vento 200 graus 99. Oceano 7, Fox. Salvador, Instância Bravo, Paratáxi. Instância Bravo, chame o ponto de espera da Papá como número 2, quem é H1099. Chama o Papá para ingresso, número 2, Instância Bravo. Chela Fatango, vertical da RMAR, final 7. Chela Fatango, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardar para autorização de pouso, Chela Fatango. Olímpio 01 tocou e arremeteu aos 5-9. Curva esquerda, reposta através norte da torre, iniciando espera com curva à direita. Reportará através norte da torre, iniciando espera, Olímpio 01. Patrulha 04, formação de tráfego com P3 da Força Aérea, mantendo o setor norte da torre 1 no meu país. Tá, ciente visual com o tráfego 04. Torre, Oxané 6140. Oxané 6140, mantém um ponto de espera. Tá, mantendo. Torre, Papa Romeu, Telefatango, curta sinal, se autorizado, pouso parado, cabeceira 17. Autorizado, pouso parado, Charlie Fatango, reporte solo controlado, vento 200 graus, 109. 200, 10. Vai reportar no solo controlado da Papa, o Tchera Fatango. Papa Tango Eco Data Fox, decolada aos 1400, controle Salvador 1-20-8. 08, obrigado. Acione código 5537, subindo para o nível 135. Espera. Zero, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Alinha mandei no zero, 6140. Vai livrar 2735 em direção na mata, Tango. Gente, Charlie Alfa Tango, livre costa estacionar, solo ao 01. Livre costa estacionar, grato. Boa tarde. Boa Obrigado, meus apostos. Então, tiveram até os corredores, até o farol da barra. E quando lá, pode ser já 0250, Delta 1. Gente, mantendo o pé, aguarde subida, o Eco Delta Fox. Me faz o corredor aguardar o Eco Delta Fox. Papa Tango Lima, uniforme Tango, chama o centro, Recife. 126.85, alterne 125.45. Tango Whisky injetado, autorizado, ingresso sistema 7, chama ele ali pronto. Gente, livre corte. Gente, mantém o ponto de espera da Papa Whisky, Oscar Bravo. Através norte, o Patrulha 04 está atuando. Patrulha 04 autorizado prosseguir a critério para pouso no pátio militar, informa o vento 230 graus 99. Patrulha 04. 04. Alinhado pronto 6140. Venha a posição, o chanel 6140. Observador azul 9204, poderia coordenar o nível 170 para a nossa? Eu sou 9204, solicite ao centro Recife em 126.85, alterne 125.45. 125, 9245, boa, 9204. Boa 621, contact Recife 10, 125.1, if a neighbor 123.95. 925 1, 1335 9561. Filha 04, reposta solo controlado. Reposta solo controlado, 04. Gente, eu vou botar o Romeu Tango Gustavo, chamando a transporte de firme, solicita 0805 para Guarambi. Gente, confirma somente a parte que se encontra e o 085 para Guarambi confirma, né? Gente, pronto, corta para. Patão Romeu, Tango Golfo, 0-0-0, novembro, Golfo Índia, conforme a nota Planet Full, nível 085. Inicialmente, manterá 1 mil pés restrito, após a ascend em coordenação com o controle, em 120.8. Decola a pista no 7, primeira curva à direita. Eu fio saiu do corredor axé. O transpondo 5062 e o controle em 120.8, novamente. Correto, apenas cheque o rádio por gentileza, confirma somente o poder na bata para a transferência de comunicações. Gente, confirma somente o poder. Gente, para botar o volume para alguns para acionamento, chama a torre em 11895. Osborne 094 para o táxi com 184 a bordo, alternando João Pessoa com 3 horas e 10. O Xané 1140, decolada 06, controle Salvador 120, decimal 8. 208, bom dia, obrigado. Papa Romeu Whisky, Oscar Bravo, autorizado, ingresso, pista no 7, chame a Leandro e pronto. Bom dia, controle, o Xané 6140. Bom dia, Xenia 6140, contato radar, subatório nível 350, saída PUCA. 350, PUCA 63140. Controle do Luiz de Apatá. Luiz de Apatá, o controle. Estou seguindo a descida para Rio 10, para Graça do Corredor. Pouso final, o Olimpo 01. Sim, pouso final. O Índia Papá. Eu aqui é, sim, Papá. Para fechar questionamento, tá 9106. Aeronave 1106, mantém a posição agora para puxa no 07. Posição, a aeronave já passou outra vez, autorizada no 07, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi. Olha, Xena 6140. Xena 6140, controle. Quando é possível, senhor, quantas unidades o senhor pode dar, por gentileza, a flor de Mateó? Guarda, extremo 140, foi o de Jambo. Ok, Jambo 6140. Então, agora somente a retransmissão da, do plano para em Mar de Marco, confirma? Gente, mantém a posição, o Isca Oscar Bravo. Localizador 1864. 1864, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, boa. Boa. O Delta Fox, confirma o estimado de pouso em morro. Ao 60. Ano novo, ILS, X-Way, Dona Zé. Boa noite, 64, continua a aproximação, guarde pista livre. Pista livre, bom 864. Isso que é ficar bravo, decolagem autorizada, pista 17, 2210 graus, 89. Autorizada, decolagem. Tenho 6140, voo por de Maceió. Maceió, 6140. Olimpo 01, no solo ao 09, libere pista próxima interseção à direita e chame o controle solo 121 decimal 1. Olimpo 01, libere na foto. O meu Isca Oscar Bravo, decolado ao 10, controle Salvador 120 decimal 8. 1208 para o controle Salvador. Graças, bom dia. Controle, autorizarei uma 360 direita com 864. Olympus 01, autorizado táxi via Alfa, Bosch Delta, mantenha a posição na Delta e aguarda para o cruzamento do 10, Olympus 01. Alfa, Delta, aguardando na Delta, Olympus 01. Cabral, decolado no 7, saída, arbotransmissão, alemão. Bom, meu uísque, Oscar Bravo, contato radar, suba para nível 280 na saída, arbo. 280 na saída Arbol, Whisky, Oscar Bravo. 8. 308, boa. Solo Salvador, boa tarde, hotel 3091, bom dia. Informação Lima no 05, pronto para cópia. Hotel 3191, outro 0 ataque, correção. Hotel 3191, autorizado para Galeão, conforme rota plano de voo, nível 340. Decola 10, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda e Rumi. Transponde 5063, controle 120 decimal 8. 3191. limite 5 milhas afastado da DME de Salvador. Afirmativo, esquerda 340, 864. Com a direita, perfil da Dael, Lida e Irumi. Aciona 5063 e controle 1208, TAN 3191. Correto, cotejamento, chama pronto, puxa, pessoal, agora 5. TAN 3191, gente. Do direto, vitória da conquista, suba para o nível 065, Esquindia Delta. Ascensão 065, vitória da conquista, direto, muito grato, Esquindia Delta. Está estabilizado, TAN 3198. O 3198 chama Torres Salvador, 118, decimal 95. 1295, até daqui a pouco. Una após Índia, ponto de espera da pista 10, chama Torre 11895. QNH 1018, o TAN 9106. Gente, Olimpo 01, mantém a posição na Delta. Tem posição agora. Então, nesse avião chegar na Mário para 2000 pés, NH 1908. Esse é liberado, azul 4082. 1864, correio esquerda para 280. O limite será a radial 307 de Salvador. Esquerda 280, limitado pela 300 de Salvador, 1864. Estamos confeccionando o seu plano para a Serra do Rio de Janeiro. Alterne 1.25, decimal 45. 2.85, 2.545, obrigado. Salvador Azul, 0.2, 3.4. Para João dos Valtros, norte 510. 0 e 2. Gol, confirma, é o gol 1162. Afirmativo, gol 1162. 1162, acione a educação dessa via chegada a Mário para o nível 050, QNH 1018. 018, procede via, dá 50, gol 1162, chegada a Mário. 1-1-8-0-9-5, Uniforme Delta Fake mantém-se em condições visuais, nível 065 na tráfego conhecida no setor. Guarulhos, nível 320 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita. Subida da El, Leda, Motiva. Via ângulo 1-0 até Taubaté. 5070 transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 320, conforme decolagem 10 na El, Leda, Motiva. 50-70, eu correspondo em 208, o ponto olhando 278. Correto, chumpeiro para o funcionamento. Olimpo 01, cruzamento de Miguel autorizado, e repartir para o Menotel. Miguel, cruzamento para o Olimpo 01, vou dar no hotel. Começar no corredor interlado, desce para mil, pés, Lu, Índia, Papá. Você é possível cruzar pelo axé? 1-1. 2-1-1, vai ingressar no corredor Interlagos, após a rotatória irá cruzar o campo ingressando no axé, do Lândia para baixo. Só tem a situação. Rota Delta, confirmando a matrícula, Papai Uniforme Delta Fiat. Alô, tá 3198, liberando a pesquisa. 3198, você está aqui via Alfa, chamando isso para o Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3198. 1-0, Delta Fiat. 1-864 está autorizado a interceptar o localizador? 1-864, corre esquerda para o 140, autorizado final ILS, X-Way, pista 1-0. Esquerda 140, tem livre ILS, vai chamar estabilizada, 1-864. Oscar Bravo chama centro Recife em 1268, alterne 126.0. Contém na primária, senhor? 128.8, alterne 126.0, isso que Oscar Bravo. 128.8.0, isso Oscar Bravo. 14082, retoração do Vila, curva direita na proa 070, o limite ao cruzar o nível 050, reassuma a navegação para o de Duna. Gente, direita para 070, 050 para o de Duna, 4052. Controle Xené 9001, informação Lima. Xené 9001, na sua identificação dessa via, chegada bomba para o nível 060, QNH 1018. Identificação via chegada 060-9001. Controle, Salvador, gol no 094, decolou na mão. Milhas rumo oeste, cruza 4.500 pés em subida, o tipo Sênica. Localizador, gol 864. 864, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 295, boa. Guarde autorização de pouso. Guarde autorização de pouso, bom 864. Faz 4, decolou no perfil da Momo. O Índia Papá desça para 1000 pés. 1000 pés, Papá. 294, contato radar, suba para nível 370, saída Momo. Temos pela informação, tráfego no corredor visual, 10 horas e 5 milhas, descendo, passando de 1500 pés em descida para 1000 pés, o tipo Ultraleve Romeo Vitor 1-0. Tá sim, aqui o tráfego, subindo 4370 na Momo, gol 1-0-9-4. 4082, reassuma navegação para o Edduna. Sente para o Edduna, confirme 1-0-9-8. Confirme, 1-0-9-8. Índia Papá, chame torre, 1-0-9-8, decimal 9-5. 18-5, graças. Passando Lima, Kilo Bravo, torre. Livre acionamento, chame pronto, táxi Lima, Kilo Bravo. Torre, Papá Romeu, Lulu, Índia Papá. Lulu, Índia Papá, torre Salvador. 1-2-6, decimal 0. Retoração devido a tráfego à direita na proa 065, ao cruzar o nível 060, voo para o Edituna, com 1-1-62. Direita 065, cruzar o nível 080, confirmo, para o Edituna. Luiz Papá, intercept final da 1-7, reporte na curta final para cruzamento do campo. Gente, então vamos cruzar pela 1-7. Afirmativo pela vertical da cabeceira no 7 irá cruzar o campo. Tá certo, então. Nossa, nossa. Mais 12 minutos, falador, falador, falador, falador, falador, falador, falador, falador, falador, falador, falador, falador, falador, falador, falador, falador, falador, falador, falador, falador, falador, falador, falador, falador, falador, falador, falador, falador, falador, 1-0, cara. Final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador, azul 4082. Sente que botaram estabilizado no X-Ray, azul 4082. Gol 162, desça para 2 mil pés, assuma navegação pro de Duna, Gol 162. Controle, autoriza o Gol 1094, voar pro ti. Aguarde para a decolagem. Aguardando mais uma hora. 9106, autorizado a olhar e manter pista no zero. Ali mantém 10, 9106. Para 4 mil pés, quem nadar 10, 18. 4 mil, 10, 18, 69, aliás, 9, 0, 01. Confirmado, só para cruzar. Afirmativo. Segue para o outro farol de Itapuã, agilizando o lente a Patá. Vamos agilizar com o farol de Itapuã. Boa noite, 64, no solo 22. Libere a direita, táxi Golf, controle solo no 21, decimal 1. Golf 21, 1, Gol 1864, bom dia. Ah, pronto, nossa placa entrou, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo mantém a posição. De pouso em Vitória da Conquista. Papa Tango Romeu, Tangolf, Torre. Romeu, Tango Golf, chame no ponto de espera para ingresso pista no 7, chame no ponto de espera pronto. Tango 9106, decolagem autorizada, pista no 0, vento 210 graus, 99. Decolagem, Tango 9106. Luíndia Papá, tráfego avistado, reporte vertical do farol de Itapuã. Reportado o farol de Itapuã, Papá. Oi, é o Mike Romeu Alfa? Mike Romeu Alfa, reporte fora do solo, vento na aeródromo 220 graus 99, não há tráfego reportado, Totó. Fora do solo, vai pro ar nosso, Mike Romeu Alfa. Sorriu, Roberto Angol, para o posicionamento 7, certo? Roberto Angol, fica como número 2, mantém o ponto de espera. 7. Lim, Papa Tango Lima, Quilo Bravo, autorizado ingresso, bicho no 7, chame a Neado, pronto. Quilo Bravo. Papá, papá, Mike Romeu Alfa, fora do solo 24, pro Anoche, aguarde transferência. Aguardando transferência, Mike Romeu Alfa. Azul 4082, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 210 graus, 7 horas. Livre, pouso 4082. Tango 9106, decolado 124, controle Salvador 120.8. 108-9106. Para de Itapuã, Lulu Índia Papá. Lulu Índia Papá, controle Salvador 120.8, transfere. 208, transfere, graças. Acionado, Charles Serra Romeu. 01-457. Entre. Controle Salvador, o Lulu Índia Papá, transfere. Controle, boa tarde, papá, bom dia, papá, papá, Michael Meu Alfa. Michael Meu Alfa, prossiga visual feira de Santana. Michael Meu Alfa, reporte afastado, 20 milhas de Salvador. 20 milhas, para Michael Meu Alfa. Papá, prossiga visual corredor Xeme, no PES, confirme nível final para Ilhéus, quando possível, estimado para pouso em Ilhéus e estimado de entrada no, na terminal Ilhéus, do Índia Papá. Sim, gente, só já confirmando o 1523 o pouso lá em Ilhéus. Controle, o Índia de Adel, solicita sinal 085 para realizar para a Vitória da Conquista. Suba, para o nível 085, o Whisky Índia Adel. 085, autorizado, muito obrigado, o Índia Adel. Salvador, o Tano 1106. Tano 1106, contato radar, suba para o nível 370, saída Momo. 370, Momo 9106. 1162, chama a torre Salvador em 1198, decimal 95. 7745, 1162. Tá, Rádio Verde.